Onde tive sonho com você, que só de pensar eu fico meladinha. Onde tive sonho com você, que só de pensar eu fico meladinha. Sei que nós tava junto na sua cama, no seu quarto, cê botando bem gostoso e perfumando vazio. Vai, toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Canecão Lanches, o maior revendedor de sanduíches do Brasil. Respeita o gordinho, compadre. Vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. MJK. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma. Desaituate, desaituate. Onde é que meu sonho com você? Só de pensar eu fico meladinha. Onde é que meu sonho com você? Só de pensar eu fico meladinha. Sei que nós tava junto na sua cama, do seu quarto, tomando bem gostoso, fumando vazio. Vai, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, agora pra você. Toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Vai, caralho, vai, caralho, vai, caralho. SR Carnes e Frios. Esportepets.org, é o Messinho. Vai, legal. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Deixa na viola. Deixa na viola aí, legal. Alô, Elvis. Consórcio Honda, perto do Poço Presidente. Jardim Elson, mansão do Jamal. E Gladinho do Açaí. Oh, oh. O Estradão. O repertório do futuro, Totti. É sempre atualizado. Esquece. Canta aí, bebê. Aham, aham. Eu vou dizendo, ó. Onde é que me sonho com você? Só de pensar eu fico meladinha. Onde é que me sonho com você? Só de pensar eu fico meladinha. Sei que nós tava junto nessa cama, no seu quarto, cê botando bem gostoso e vai chupando bate. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Aumenta o som do paredão, negão. Chegou a banda, parceiro. Toma, toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma. Você vai, vai, não para não, vai. Aladinho, prende o movimento. Academia da Zona Sul que chegou pra ficar. Oh! Toma, toma, paredão, Evandro Júnior Veículos. Aumenta o som, pai. Alô, o senhor. Deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola, deixa na viola. Rapaz, eu tô gostando. Danilo CD Moral, tô gostando, Danilo. Paredão, Evandro Júnior Veículos nesse momento. Alô, Juninho, aumenta o som, parceiro. Central Lange. Gruva aí, gruva conga. Gruva conga que o homem tá aumentando o som. Tá aumentando o som. Ronaldo da carne. Pente com melanches. Eu vou dizendo, ó. Onde é que me sonho com você? Só de pensar eu fico meladinha. Onde é que me sonho com você? Só de pensar eu fico meladinha. Sei que nós tava junto nessa cama no seu quarto. Cê botando bem gostoso e vai. Vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma. Ah, delícia. Toma, toma, toma, toma, toma pra você. Toma, toma, toma, toma, toma nesse rabo. Toma, toma, toma, toma, toma. Vai, não para não, vai. Não para não, vai. Toma, toma, toma, oh. Toma, toma, oh. Toma. Estranha, oh. Vai, filho meu. Alô, Deilão. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Joga pra cima esse cavadeira do Piauí. O repertório é do futuro, Tati. Mantém, Pivete. Mantém. LJ Trader. Alô, Leo, Leo Júnior. Jonathan Máximo. Lava Jato, o Paulinho. Vem, vem, vem. pizzaria, tá dando de bom. Alô,